E o rap não para. De São Paulo pro mundo. Quatro peitos da favela, moro, mano. Quatro peitos da periferia aí, que tem a voz da favela. 1998. A voz de quem não tem a voz. Quero ouvir. Pá, pá. 85 BPM, sai da frente que lá vem o trem do Racionais, não espera por ninguém. Da LG, Rede Rock, ação de favela, a voz é Zona Norte, é caminho da Coab, uma hora Zona Sul, já desceu Mano Brown, pra chamar o Ice Blue, então eu pego a tempo em alta atividade. Hoje é da hora, hoje é foda, é a chave, R-I-N-A-L-D-A, Rinaldo BV, pode crescente só, segura o refrão, do rap começar. Hoje a noite é nossa, hoje o rap não tem hora pra acabar. Vem, pode vir, sempre mais. Hoje o clima é de paz. Nossa festa está demais, porque trouxe pra lá e pra cá. Você se acha? Dançando, sorrindo, contente. Nossa gente aqui se acaba. Peço som mais, está melhor. A noite está no clima, tudo em cima. Venha comigo nesta rima. Da LJ, não espere tudo terminar. Qual mentira vou acreditar? O quê? Porque é o seguinte aí, se você estiver em São Paulo, na Zona Sul, ou se você estiver lá na Restinga, aqui em Porto Alegre, moro, tem que saber entrar e sair, sair, entrar e poder voltar. Vou dizer por quê, tem que saber curtir, tem que saber lidar. São apenas 10h30, tem a noite inteira. Dormir é embaçado numa sexta-feira. TV é uma merda, prefiro ver a lua. Preto e de rockstar, caminho da rua. Sei lá, vou pra uma festa, se pã. Se os caras não colar, bota às 3 da manhã. Tô devagar, tô a 50 por hora. Ouvindo funk do bom, minha trilha sonora. A polícia cresce o olho, eu quero que se foda. Zona Norte, a bandidade, curte a noite toda. Eu me formei respeito profissional, bacharel pós-graduado em tomar geral. Eu tenho um manual com os lugares, horários de como dar perdido. Aí, prefixo da placa NY, então. Sentido Jaçanã, Jardim Hebron. Quem é preto como eu já tá ligado qual é. Nota fiscal, RG, polícia da puta. O primo do cunhado do meu genro é mestiço. Racismo não existe, comigo não tem disso. É pra sua segurança. Falou, bolô. Deixa pra lá. Vou escolher em qual mentira você vou acreditar. Tem que saber curtir, tem que saber lidar. Qual mentira vou acreditar. Tem que saber curtir, tem que saber lidar. E se a noite ia ser mesmo, então deixa rolar. Pode crer. Pô, que cara chato, ó. Quis ir pras 11, eu nem fui muito longe. Os homens embaçou, revirou os bancos. Amassou meu boné branco, sujou minha camisa do Santos. Eu nem me lembro mais pra onde eu vou. Cadê o Blue, demorou? Quem será que ligou? Vai. Me espere na estação, eu tô na Zona Sul. Eu chego rapidinho, assinado Blue. Pode crer, naquele lado de Santana. Conheço uns lugar, conheço uma Sulana. Juliana, não. Mariana, não. Alessandra, não. Adriana, o nome é só um detalhe. O nome é só um nome, 953. Esqueci o telefone. Porra, demorou. E aí, Blue, como é que é? Isso aqui é inferno, tem uma pá de mulher. Eu tenho uma pá de gente, uma pá de mano. Tô há quase uma hora te esperando. Passou uma figura aqui e deu ideia. Diz que te conhece, pá de amaléia. Eu? Cabelo solto, vestido vermelho. Estrategicamente é um palmo do joelho. Os caras comentavam visual, ó, big tal, pagando mó pau. Ninguém falou um mas eu via meio mundo xingando por telepatia. Economizava o meu vocabulário, não tinha o que falar. Falava o necessário, meio assim, é claro. Sei lá qual é que é truto, que não falta mina, filha da puta. Tudo comigo, confio no meu tato. Versão africana, Dan Wandermato. Tudo muito bom, tudo muito bem. Sei lá, o que que tem, ideia vai, ideia vem. Ela era princesa, eu era o plebeu. Quem é mais foda que eu? Espelho, espelho meu. Puta aí, Jaraújo, Camila Pitanga. Uma mistura, confesso, fiquei de perna bamba. Será que ela aceita ir comigo pro baile? Eu ir pra Zona Sul, tem um grand finale. Amor com gosto, de canta até as 6 da manhã. Me chamar de meu preto e me cantar de Javan. Ninguém ouviu mais, puta que pariu. Infração de segundo, meu castelo caiu. A mais bonita da escola, rainha passista. Me transformou numa vaca nazista. Eu vi no gênio pra